Hoje vou falar sobre o hip hop, das pilantragens, das ganâncias, que não é nosso forte. Vou falar também da nossa correria, do nosso dia a dia, das nossas conquistas. Porque o hip hop é denúncia, informação, autoconhecimento e também diversão. Muitos cantam rap pela fama e o dinheiro. Hip hop não é isso, tem que manter o respeito. O dinheiro é consequência do trabalho. Se vir tá tudo bem, se não vir um abraço. Valorizar a autoestima, a escola e a família. É isso que o hip hop prega nas periferias. Por isso que o rap existe, pra te alertar, te conscientizar e sua vida mudar. Comprando roupa de marca, só pra aparecer. A panela tá vazia, não tem nada pra comer. Gastou o seu dinheiro com a playboyzada. O que eles fazem por você, pela sua quebrada? Cadê a atitude que o rap te ensinou? Hip hop não é moda, moro? Não vou ficar tampando o sol com a peneira, porque o hip hop não é brincadeira. Aqui é o para-ajuda, família N.A. denunciando a podridão que está no ar. Hip hop é a trilha, assina, hey. Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é ibope, se liga na responsa, pois o movimento é forte. Hip hop é a trilha, assina, hey. Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é ibope, se liga na responsa, pois o movimento é forte. Vagabundo tá ligado e não pode vacilar. Os irmãos estão de olho, pode acreditar. E nessa caminhada eu não posso me esquecer da banca Bicho Sol, o Tarsenal SD. Aqui é Leprechaun, mas o rap é na moral. Não me entrego pro sistema nem os paga-pau. Os outros elementos que não podem faltar: o break no compasso de hipnotizar, o grafite na parede, DJ nos toca disso. No microfone aqui sou eu. Não vou de improviso, se é rap de verdade. Hip hop é nossa trilha, tendo a mente aberta tipo negritude ativa. Não acredito no que o rap aqui se transformou. Um monte de canalha que chegou e se apossou, tipo dono da parada, sou rei de tudo. Chegou a miliano de coração, não é puro. Só faz por fazer, só quer pilantrar os outros. Só presta debaixo da terra, cheio de pipoco. Louco eu não, eu amo isso aqui. Falando a verdade aí pra todo mundo ouvir. O nosso objetivo é passar informação pro povo mais humilde que precisa de união. Com a família N.A. e Paraju na parceria. O compromisso e o respeito faz parte da nossa trilha. Hip hop é a trilha, assina, hey! Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é ibope, se liga na responsa, pois o movimento é forte. Agora, irmão, vou falar a verdade, que nesse movimento tem muita pilantragem. Um querendo furar o olho do outro pra se mandar. Tá osso, tá fundo no poço. E as panelas, vixe, nem preciso relatar, mas a panela é de barro e pode se quebrar. Não ficar dando em cima da mulher e dos irmãos, isso não é atitude, se liga, vacilão. Vagabundo se fudeu e quase que saiu de cena. Sabe se vacilar, vai ter problema. Tem cara no movimento que não sabe elogiar, só sabe criticar e também defamar. Sua produção, seu estilo de cantar, gosta de fazer intrigas só pra provocar. Tô pouco se fudendo pra esses mercenários, safados, otários, o buraco tá cavado. Quem faz parte do movimento tem que participar, ajudar a fortalecer e os problemas superar. Encontrar um caminho para os jovens da quebrada, porque o hip hop não é som de canalha. Hip hop é a trilha, assina, hey! Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é ibope, se liga na responsa, pois o movimento é forte. Hip hop é a trilha, assina, hey! Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é ibope, se liga na responsa, pois o movimento é forte. Você pensa que acabou, mas apenas começou. O pesadelo continua, desistir eu não vou. A família tá unida e aqui ninguém se mete. Chegando na parada, conspiração sudeste. Gueto favela, temida pela semelhança à guerra, mas tem seu lado bom, o respeito faz parte dela. Quebradas já citadas, muitas coisas em comum. Apesar da união, ainda escuto um zum zum zum de gente canalha que diz que é do gueto, é sofredor. Te dá tapa nas costas, só falta chamar de amor no movimento amiliano. Temido, respeitado, por gente inocente à procura de um espaço, iludido por promessas, ainda não te conhecem. Mercenário do caralho, seu caráter de moleque, seu trajeto é resumido. A saga de um canalha, futuro previsível, serão cobradas falhas. Hip hop é tradição, é cultura de rua. Se vem na humildade, chega mais, a casa é sua. Se liga nas ideias do seu procedimento, mas quem tá no movimento não simula sentimento. Muito menos atura pilantragem, traição. Pra falar coisa com coisa, qualquer merda tem o dom. Respeito é respeito, canalha é canalha. Família NA, guerreiros de batalha. Hip hop é trilha, assina, hey! Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é hip-hop. Se liga na responsa, pois o movimento é forte. Hip hop é trilha, assina, hey! Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é hip-hop. Se liga na responsa, pois o movimento é forte. Hip hop é trilha, assina, hey! Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é hip-hop. Se liga na responsa, pois o movimento é forte. Hip hop é trilha, assina, hey! Hip hop, cultura de rua, estilo de vida. Hip hop não é hip-hop. Se liga na responsa, pois o movimento é forte.